pulsos em giros. Ruas contam o quanto viro. Rotações pras minhas ações, canções onde respiro. Passadas buscam passados, bom timbre largado. Pra buscar tá meio foda, tantos amontoados. Muitas faixas, feias capas, boa música se esconde. Bolacha empoeirada, o sampler fica longe. Samba, soul, jazz, disco. Vários anos, muitos reconstruímos de novo, representamos. Acredito, nova vida é dada a cada melodia. Sem tirar a malandragem da batida. São novos tempos e aqui sopra novos ventos a esmo. É possível manter essência, o espírito é o mesmo. Minha vida, um looping de Adoniran Sarapogue. Me dá força por onde ando pelas calçadas de hoje. Rotações são iguais os batimentos e o coração de quem não é para. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize como ontem. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize. Eternize. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize como ontem. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize. Versos são eternizados por bumbos e caixas. Melodia, toque suave, a vida se encaixa. Minha vida se torna um looping, a revivência. Uma parte de quem viveu, mas não viveu por aparência. Deu valor, se segurou, bandeira, um Michael Tambor. Mostrou dor quando precisou, trabalhou em cima do amor. Por eles música nasce, vive e renasce. Quem dera eu contribuir com uma única parte. Uma única barra, saca? Fazer parte, entrar com o nome na mesma folha que bambata. Instrumentos somos de instrumentais que criamos, eu acredito. Cada qual escolhe o seu trono. Cada disco uma escola, cada vida uma história. Cada qual com seu ideal pra pôr nas linhas ou fora. Samplear é arte de reviver outro momento. Deus arruma um jeito de samplear sentimentos. Eu acredito que a vida seja um looping eterno, um sample eterno, um sample dos melhores, dos verdadeiros, assim como Adoniran, assim como Sarapogue. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize como ontem. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize. Eternize. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize como ontem. Meu tempo se vai também, e como um sampler quero ser verdadeiro que eternize. Que eternize, eternize, eternize, eternize, eternize, eternize, eternize. Eternize, que eternize, eternize, eternize, eternize, eternize, eternize.